Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô. Alô, vovó. Agora, pela Rede USP de Rádio, a pedida de todos os domingos de manhã, com aquela música que o rádio tocava no tempo da vovó, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Na abertura, vamos atender o senhor Altivo de Oliveira Neto, que reside em São Paulo. Ele está em sintonia com a Rádio USP da Supercap, e ele gostaria de ouvir esta manhã de domingo esta gravação maravilhosa feita pelos saudosos Nelson Gonçalves e Tim Maia, em arranjo belíssimo do maestro Nelsinho, do Roberto Roberti, Renúncia. Silvio Caldas, o cabocrinho querido, Silvio Caldas, o titio, Silvio Caldas, saudoso e talentoso, canta do sambista Wilson Batista, Lenço no Pescoço. Tudo isto para ele que reside na Supercap, a nossa Pauliceia desvairada, que também acorda ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. É o nosso gentil ouvinte, em nossa sintonia, senhor Altivo de Eira Neto, que nos enviou uma simpática missiva, e ele ainda gostaria de ouvir do Pedro Caetano, com Ciro Monteiro, saudoso Formigão, Botões de Laranjeira. Hoje não existe nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. A minha renúncia enche minha alma e o coração. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vingar. Difícil no amor é saber renunciar. Nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar.

laranjeira, mas a pretoria não é brincadeira. Maria Madalena dos Anjos Pereira, Maria Madalena dos Anjos Pereira, meu beijo tem aroma de botões de laranjeira, mas a pretoria não é brincadeira. Maria Madalena dos Anjos Pereira, eu fui te dando corda despreocupado, e quando dei por ela já estava amarrado, e quem levou vantagem com a brincadeira, Maria Madalena dos Anjos Pereira. Madalena dos Anjos Pereira, teu beijo tem aroma de botões de laranjeira, mas a pretoria não é brincadeira. Maria Madalena dos Anjos Pereira, eu fui te dando corda despreocupado, e quando dei por ela já estava amarrado, e quem levou vantagem com a brincadeira, Maria Madalena dos Anjos Pereira. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com a mais autêntica coletânea de músicas do passado, você ouve, participe e curta um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gentil ouvinte, o nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Quando ele está aqui em São Carlos, ele reside no Parque Sabará. Quando ele está lá nos Estados Unidos, ele reside em Miami e fica a nos ouvir pela internet. Estamos enfocando o nosso gentil ouvinte, senhor Walter Gibertoni, que está conosco nesta manhã, lá em Miami, a nos ouvir. E ele gostaria de reativar a sua memória curtindo com o saudoso Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, do Fernando Costa, composição do início do século passado, A Pequena Cruz do Teu Rosário. Que gravação antológica esta do Carlos Galhardo. E ainda para ele, que reside aqui em São Carlos, no Parque Sabará, e também lá em Miami, e fica a nos ouvir pela internet, o senhor Walter Gilbertoni. Caymmi, Dori Caymmi e Danilo Caymmi. Os Caymmi cantam, do papai Dorival Caymmi, a composição Lá Vem a Baiana. Quando a vida é longa. O pensamento vário tu me mostravas vir no idílio santo. A pequenina luz de teu rosário a filha recordava do nosso amor a fantasia louca. Todas as vezes que a pequena cruz beijava, eu beijava febril a tua boca. Mas o tempo passou, triste seguiu da minha vida um longo itinerário. Nunca mais, nunca mais eu vi a pequenina cruz de teu rosário. Baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para dançar, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando dos santos, dizendo que ela é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim. Pode jogar seu quebrando que eu não vou. Pode invocar o seu santo que eu não vou. Pode esperar sentada, baiana, que eu não vou. Pode esperar sentada, baiana, que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação se ela sambar. Eu vou sofrer. Esse diabo sambando mulher, e se eu deixar ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou, nem amarrado, porque eu sei. Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para dançar, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de pontas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim. Pode jogar seu quebranto que eu não vou. Pode invocar o seu santo que eu não vou. Pode esperar sentada, baiana, que eu não vou. Pode esperar sentada, baiana, que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação se ela sambar. Eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher, e se eu deixar ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou, nem amarrado, porque eu sei. Domingo é dia de nostalgia e lá vai você ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio em São Paulo e Ribeirão Preto. Um jardim, um coreto, música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Na volta, vão estar conosco Carlos Cachaça, Canhoto da Paraíba e Francisco Petronio.